Boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Hoje estou cá, sou eu e o Otávio, porque o Ruben foi passar o fim de ano à Madeira, porque tem lá um tio que é primo de um empresário que é muito próximo do Alberto João, então ele foi, apanhou o avião há pouco e não pôde estar cá. Isso do lado do pai, estar do lado da mãe é da família de Rui Bajoca. Exatamente, lá da mãe da família de Rui Bajoca, a véia Rui Bajoca, que nos ouves. Para quem não sabe, Rui Bajoca foi o ser que criou o mundo. Adiante, agora já estamos a divagar um bocadinho. Portanto, hoje eu e o Otávio vamos fazer um balanço do ano. Vamos falar um bocadinho sobre a EDP, sobre a Madeira e sobre outros assuntos. Então, peraí, deixa-me só ser... Então, pensava que tinhas ido para a Madeira. Mas não tinhas ido para a Madeira, aparece aqui de repente. Não, não fui para a Madeira porque, por causa das medidas de austeridade. Tive a informação que aquilo ia estar complicado este ano, não ia haver fogo de artifício, pá, e portanto decidi-me ficar por cá. Porquê que estás a usar camisola interior? Eu não vejo uma coisa dessas desde tenho 8 anos. Isto é a minha... O rapaz vem com o estilo Vítor Pereira hoje e estás a falar da camisa interior. Isto é a minha indumentária para a passagem de ano, é verdade. Estamos com vocês na passagem de ano 2011, 2012 e segundo os maias a última de sempre. O que nos deixa tempo para fechar como não houvesse amanhã. E segundo a Maia, o que é que a Maia diz disto? A Maia diz que o Vista vai ser campeão. Hoje vamos estar... É uma faca dos legumes isso. Ah, sim. Vamos estar com vocês hoje, antes da passagem de ano, são cerca de 18 horas, vamos estar com vocês a falar um bocadinho sobre 2011, vamos abrir também champanhe, vamos também fechar aqui um bocadinho todos juntos, não é verdade? Vamos já fazer uma pré-festa daquilo que vai ser a passagem de ano e depois deste programa vamos todos sair daqui e vamos em direção ao Casino de Lisboa, ver os The Gift, não é? É. Não vamos comer passas... Vamos. Mas vão haver então passas que nós somos todos a favor da legalização dos estupefacientes, não? Não, estou a divagar. Não. Ok, eu assumo aqui, eu sou um pessoal. Eu não sei o que é que tu acabaste de dizer, mas... Falaram em passas? Ah, maroto. Mas eu não gosto de passas. Dia é muito mole. Amanhã vai ser... Amanhã... Então... amanhã vai ser amanhã. Estes programas agora cada vez começam da forma mais estranha no novo ano, que é temos que ser sérios até. Sim, já é uma recomendação que fizeram. Em janeiro chega e nós preocupamos com sim, isso até lá. Passa a ver as taxas moderadoras, sobe tudo e nós também tornamos pessoas sérias. Olha, só 23 não vai aumentar logo em janeiro. Não. Achei curioso. Não, e há perspectivas de nem sequer se pôr fim ao próprio passo. Que é uma coisa... E que vai dar jeito, vai dar jeito aos estudantes. Dá jeito, é quem estuda. Tu me ouvi dizer que havia a hipótese de Dias da Cunha ser proposto para o novo ministro da Economia. Sim. Eu depois falaria no sistema. São claramente Dias de Cunha, não é? São Dias... humor, a piada. Eu já disse que este programa é especial de fim de ano, não disse já. Na passada semana tivemos o nosso especial de Natal. Como nós somos um programa... com sucesso aqui na Rádio Zero, permitiram-nos fazer um especial de fim de ano. Yeah! Onde é que está o champanhe? Não vejo aqui champanhe nenhum. O que quer dizer que é um programa normal, mas só que tu dizes que é um especial de fim de ano. Não, é um programa normal, só que é um especial de fim de ano. Eu não vejo aqui... Tipo RTP, champanhe. Portanto. Sim. Nós, neste momento, o Rui está com um fato Armani, extremamente bonito. Cortou até o cabelo. Está extremamente bonito. Não é? O Otávio, com a sua indumentária habitual, não é? O polo, o blazer, o cachecol. Pronto para arrasar qualquer pista de dança nesta passagem. Ou arrasar no casino de Lisboa e eu de camisa muito bonita, como tu referenciaste, estilo Vítor Pereira, quem eu muito agradeço por ter trazido novamente ao Porto a indumentária. Eu acho que íamos ir passar o ano a Camarate. Sim. Samuco. Camarate. Samuco. Camarate. Onde é que fica? Não, agora falando um bocadinho mais a sério, onde é que fica o Samuco? Eu não sei. Não sei, juro-te que não sei. Mas vocês, o Samuco ficou conhecido por causa daquela maravilhosa produção humorística Os Patanetes. É verdade, pá, é verdade. Que era tipo uma outra terra. Mas... A outra terra que eu gosto muito na Margem Sul. Espera, o Samuco é da Margem Sul, certo? Não é? Eu, quando vi as gravações dos Patanetes, aquilo via-se a ponte. É para ali, não é? É, pronto. Fica ali como quem vai para a outra terra, que eu agora não me lembro, que até aparece num sketch dos Contemporâneos. Qual? Que é uma família que vai de férias. Ah, pá, pois é. E vai para uma terra da... Fica mesmo ao pé da ponte. Vê-se logo a ponte de Vasta Gama. Margem Sul, não é o Samuco? Eduardo Madeira. O Eduardo Madeira até faz da avó nesse. Pois, até o Eduardo Madeira que faz um grande papel. Pá, não sei. Vamos ter várias passagens de ano diferentes. Vamos ter Peso Pesado na SIC. Vamos ter a Secret Story na TVI. Vamos ter o Relatório de Contas na RTP1. Vamos ter passagens de ano espetaculares. Sendo que, como já é habitual, a da RTP1 vai ser gravada. É fantástico, não é? É, não é? É. O Rui acabou de meter as mãos à cara, em sinal de espera. Porque não me lembro da... Não te lembras da terra. Da tal terra. Por falar em peso pesado, tu viste esse aquela... Fato, tu viste aquela... Pai, então agora a doping lá na cena dos gordos. Está a ver perder a compostura pela primeira vez no nosso programa. Está a ver revelar-se um homem. Sendo dos gordos. Está a ver revelar-se um homem neste momento. Desculpem. Mas, lembrei-me porque achei engraçado. Não, mas quem é que viu esse... Isto é a mesma coisa que tu jogares no distrito de alienares a... Quem é que viu esse especial em que Bárbara Guimarães, esse guru da comunicação... Chama-lhe guru. Esse... Chama-lhe guru. Essa coisinha que passa em frente às câmaras, não interessa, chegou ao auge de... Tudo, ao auge da sua vida. Não... Pá, a parte engraçada. Se bem que é assim, depois de Manuel Maria Carrilho não há assim muito a conquistar já. Mas Bárbara Guimarães consegue ainda ultrapassar esse pico e chegar ao ponto de humilhar uma pessoa que está a tentar perder peso em plena televisão pública, pá, é bonito. Pública ou não, privada? Eu é não bonito. Sei, eu perguntei à minha mãe qual... Eu queria dizer, percebes, horário nobre. Horário nobre, exatamente. Eu perguntei à minha mãe qual é que foi o... Qual dos rapazinhos é que tinha andado no doping? E a minha mãe respondeu muito inocentemente, foi aquele gordinho. E eu... Eu a sério, mãe. Mas você já pergunta, mas qual deles? Eu sei de fonte segura. Não é aquele que tem barriga grande. Eu sei de fonte segura. Eu sei de fonte segura que domingo Carlos Queiroz vai aparecer para falar com a autoridade antidopagem do peso pesado. É verdade. E vai dizer, vai mais a pá. E vai dizer que as mães deles são todas muito bonitas, como diz sempre. Sim. Isso lembram que agora o... Ah, é verdade. O teu movimento da passada semana. Desde que saiu da federação, agora é... O escolar é X, o Queiroz é Y. É uma palhaçada. Começou a chibar-se. Um pratinho de comer é muito bom. Qual o meu movimento? O que é que o Madil vai fazer agora? Ele vai ser delegado, não sei o quê, de internacional. Tá. Pronto, mais um tacho. Para a Mota em Gil. O teu movimento da passada semana teve sucesso. Qual movimento? Aquele movimento que Rui iniciou na passada semana, de libertem a Fani, teve resultado. 89%. Pá, e fez-me lembrar que eu, a semana passada, não falei da malta dos bolinhos do uísque. Malta dos bolinhos do uísque, estamos aqui por vocês, com vocês, para vocês. Mesmo nas férias. Sim. Mesmo nas férias tu estás do lado... Oh, Rui, é certo. Soltei os bolinhos. Tu és um coração grande, limpo, puro, pá. Eu só gostava de perguntar ao responsável desta emissão porque é que ainda não há o champanhe e as passas aqui, nem o caviar. Então, andamos a falar... estamos a falar há 8 minutos. Mas estamos aqui a falhar, não é? Sim. Bem, eu gostava de saber, da vossa parte, por onde é que vamos começar hoje? Hoje temos um topo e fundo, é verdade. Vamos assumir uma postura de trio de ataque e vamos escolher o topo e fundo de vários quadrantes, eu gosto bastante desta palavra, quadrantes da sociedade, mas antes, propunha falarmos de alguns temas quentes desta semana, não se passou muita coisa, tirando talvez a gravata verde de Pedro Passos Coelho na mensagem de Natal, que era uma gravata bonita, fluorescente, deu uma sensação que aquilo brilharia no escuro, não é? Alguma maquilhagem para disfarçar as rugas e tal, muito, muito bonito, o nosso primeiro. Eu queria falar, então, em primeiro lugar, da questão da Energias de Portugal, ou seja, da EDP. EDP que vai cumprir a promessa de Paulo Futre de vir charters da China. Paulo Futre disse isto em março não, abril, e EDP, António Mexia, Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar cumprem a promessa de Futre e trazem tudo o que é chinês cá para o nosso país. Vão entrar nos cofres do Estado português 2,8 mil milhões de euros, trocos, dá para ir jantar ali à marisqueira da Alameda. O que eu queria saber era, primeiro, vamos ficar todos de olhos em bico, ou isto até que é um bom negócio aqui para o nosso cantinho chamado Portugal? Com vocês, Otávio Oliveira e os papéis sublinhados. Com vocês, Otávio Oliveira e a análise política da semana. Sim. Adoro quando vocês dão um tom tipo fastio a esta coisa. Obrigadinho, amigos. Mas podes dizer. Ora bem, então, acho que isto é um bom negócio. Não é. Obviamente, do ponto de vista financeiro, isto é um ótimo negócio. Para termos noção, o valor que a empresa chinesa vai, pela qual a empresa chinesa vai adquirir os 21,35%, se não me engano, das ações, superam em 54% a cotação atual de mercado das ações da EDP. Portanto, é um ótimo negócio. Aliás, havia a E.ON, que era uma empresa alemã. Eletrobras, que era brasileira, e as propostas delas ficavam bastante aquém daquilo que a chinesa apresentava. Fala-se até numa alegada tentativa de interferência da Angela Merkel. Dilma Rousseff também, segundo consta, também tentou interceder a favor da Eletrobras, mas tudo sem sucesso, tendo em conta os milhões este negócio da China que o Estado português conseguiu fazer. Depois a empresa chinesa, Three Gorges, oferece a possibilidade de 4 mil milhões de euros em crédito. Há a possibilidade de expansão do mercado dos negócios da EDP em Macau, por exemplo, noutro tipo de mercados emergentes. E houve também até um pedido de transparência no processo por parte do governo chinês, que acabou por pesar bastante na decisão política dos governantes portugueses. O que é que me apraz dizer sobre isto? Que é um negócio, ainda assim, que me parece bastante perigoso. Ou seja, a energia é um setor estratégico que me causa alguma confusão, que me causa alguma preocupação, que esteja nas mãos de entidades estrangeiras. Se seria perigoso estar exclusivamente na mão de privados portugueses, para mim mais perigoso se torna estar na mão de capital chinês, fosse alemão, fosse brasileiro, era bem diferente. Sobretudo se atendermos até que a China pode encarar Portugal como uma primeira porta para a Europa, e não digo já só a nível de energia, que é um setor estratégico, como já disse, mas fala-se já em investimentos na banca. Isto pode ser uma porta fácil para a Europa, uma abertura muito fácil para a China começar a injetar dinheiro nas economias europeias, mas tendo em conta que são setores-chave, setores verdadeiramente estratégicos, dos quais dependem os dias das pessoas, preocupa-me um bocadinho. Ainda assim, vamos ver, era uma receita que precisávamos para equilibrar as nossas contas, supostamente para rentabilizar e para tornar mais eficiente a gestão da EDP, enfim... Estou muito expectante. A China, através das suas empresas estatais, quer também comprar o BCP. Exatamente. Já há negociações com a Sonangol, que é uma das principais acionistas do BCP. Verdade. E, ao que parece também, a China vai continuar com António Mexia na liderança da EDP. Reconhecendo valor ao senhor Mexia, mas, e uma coisa que tu reparaste, que tu referizaste aí agora, de algum receio de colocar as coisas nas mãos dos privados internacionais, é preciso dizer a verdade às pessoas, é que nós depois de todo este processo de ajuda externa, nós vamos ficar sem nada, a nível de empresas estatais. É preciso dizer isso às pessoas, nós não nos podemos desviar desta questão, e não ouvi ninguém em Portugal, talvez tirando o Rui Salvador, não ouvi ninguém em Portugal para se comprar a EDP, acho eu. Tu até tens algum capital investido na EDP, tu tens 0,18% das ações, para aquilo que consta. O meu, né? Pai tem cerca de 5 ações do Benfica, ainda foi pai, e 20 euros, ou uma Benfica, coisa assim. Benfica SAD. Sim, sim. Não sentes... Essas ações agora que não valem para aí 80 cêntimos. 80 cêntimos. Menos 2. 5 euros. Menos 2. E a Benfica SAD já tem cerca de 10 anos e até agora nunca deu dividendos. E já teve lucro, mas nunca deu dividendos a ninguém. Ou seja, a malta comprou as ações para... Sim. Compraram 5 euros na altura, se não me engano. Sim, era 5 euros cada ação. Eram todos os clubes, todas as sociedades anónimas, aliás, era do Benfica, do Sporting e do Porto, eram todas a 5 euros. Euros, sim. O Fernando Mendes, que apresentador do Preço Certo, comprou ações para, comprou ações para os filhos e as ações não valem nada. É a chamada crise. Em relação à EDP e aos chineses, estamos então conversados, vamos ver no que é que isto vai dar. Ao que parece, uma das desculpas tem sido dada... Deixa-me só dizer uma coisa que é importante, porque entretanto já houve várias reações cá no nosso país e algumas delas eu até cá por subscrever. Se pensarmos bem, esta é preciso sabermos que empresa é esta que adquire os 21,35% da EDP. É uma empresa que tem uma base termoelétrica também na China, obviamente, que supostamente não respeita as questões ambientais, questões sociais. A China, que por sua vez é um país que não subscreveu o protocolo de Quioto. A barragem foi construída sob falhas tectónicas, que destruiu, segundo consta, comunidades locais e comunidades piscatórias de regiões adjacentes. Portanto, diz-se até que as inundações naquela zona têm se vindo a agravar. E esta empresa tem também uma participação muito forte do governo chinês. Era o que eu ia dizer, isso é perigoso, porque eu li que a empresa foi criada em 2003, acho eu, pelo próprio Estado. Tanto que eles vieram logo reclamar com a exposição mediática do assunto, claro, porque eles não estão habituados a terem imprensa livre. Portanto, eu acho que é perigoso. É um negócio um bocado perigoso. E não, até achei engraçado, porque o Partido dos Animais veio... Eu também li. O Partido dos Animais. Eu recusei-me a abrir essa notícia. Não, mas eu estive a ler. Eu encontrei essa notícia e recusei-me a abrir. O que é que dizia essa... Dizem, porque eles dizem uma coisa que, no fundo... Embora isto não sejam coisas que estejam diretamente relacionadas, mas que, no fundo, depois até podemos pensar um bocadinho, faz sentido. A empresa tem uma participação estatal, obviamente, e que a eletricidade portuguesa vai ficar sujeita aos caprichos de um país... que não tem qualquer tipo de respeito pelos direitos humanos, por questões ambientais, ou seja, acaba por ser um perigo, porque da forma como eles encaram estas questões, o país deles, não creio que a postura vá mudar substancialmente cá. Mas eles não podem aumentar os preços à vontade, pois não. É um mercado isso que eu ia dizer, o mercado vai ser regulado até 2013. Regulado, mas... A partir de 2013 deixa de ser regulado. Ah, é. E a partir daí estamos nas mãos da China. Então estamos desgraçados. Estamos. Mas nós também... Mas eu acredito... Sabemos eu tenho... bem que estes negócios agora é mesmo para quem dar... Para quem der... Deram mais dinheiro, porque nós precisamos urgentemente de dinheiro. Sim. Eu tenho a secreta esperança. Muito simples. E acho que vocês irão concordar comigo, de ver Paulo Futre como CEO presidente. Como CEO da EDP. A Vibroplate é um... Percebes? A Vibroplate. Vocês já viram os anúncios, os vários anúncios da Vibroplate com o Paulo Futre? Não. Pá, absolutamente, não. Absolutamente já. É épico. Não vi. Se percebe nada que ele está a ler teleponto, nem se percebe... E aquele médico que ele entrevista, que é espanhol, e depois aquilo está dobrado em português. Epá, aquilo está... Vamos sentir o poder das vibrações. As vibrações muito fortes. O Paulo Futre, que no dia das mentiras em Espanha, colocou um post no Facebook a dizer que iria ter que cumprir serviço militar obrigatório de 3 meses, porque não tinha ido na altura que se transferiu para o Atlético de Madrid, e a nossa repórter fotográfica acabou de dar um pontapé. Está a partir o estúdio todo. Acabou de dar um pontapé na cadeira. Ah, eu trouxe o champanhe, eu logo vi. Depois, muito bonita também. Nossa... É verdade. E é a nossa assistente de hoje, a nível de logística e de passagem de anos. Sim. Ela traz o champanhe, a garrafa já veio aberta, o que indica bem que ela já andou a beber, e por isso o pontapé na cadeira. Mas isto vai ser a destruição total do estúdio da Zero. Sim. Lembrei-me agora de uma coisa engraçada, um fenómeno das redes sociais. Ui. Destas últimas semanas. Ui. Qual? Os anúncios da Coca-Cola, pá. Pois é, tem havido uma disputa. Diverti-me bastante. Ainda não vi nada disso. Isso fala do quê? Há razões para acreditar num mundo melhor. E depois é uma canção muito gira e tal. O que a Coca-Cola fez foi pegar numa série de problemas que nós temos, até a nível da autoestima, ego nacional, digamos, e vem fazer uma mensagem de português, vem passar uma mensagem: meus caros portugueses, o mundo não é assim tão não está assim tão pintado de preto. Há esperança, do género, por cada corrupto há 8 mil pessoas que dão sangue, por cada não sei o quê, estás a perceber, pronto. E depois, entretanto, houve uma reação, houve um vídeo que também foi publicado na internet, com um pendor mais negativista, mais crítico, mais... Resumindo, a malta pica-se com tudo, como é que estou? E pronto, pois aquilo deu asa polémicas na troca de comentários e tal. Eu achei engraçado o fenómeno. É verdade, é verdade. Por isso eu quero só dizer que passou uma semana desde o meu apelo e Mário Nogueira ainda está à cara pela fanprop. Eu vou contar as semanas. É verdade. Eu acho que ele é imortal. Pois é. Uma das coisas de 2 milhões que pode ficar... O Mário Nogueira já arranjou trabalho? Não, mas tem um bom. Não, estou a perguntar se ele já arranjou trabalho. Não. Tá bem. Em vez de termos processados por Miguel Ramos, ser processados por Mário Nogueira, porque é absolutamente fantástico. Uma das coisas que fica de 2011... Ele veio para a porta a gritar, está na boa. Isto é a prova de som. E traz a comunicação social. Pá, estes fãs são boas, isto é a prova. Mas ele, naquela altura da cena da imigração, teve nos 3 canais, em 3 sítios diferentes. Ou seja, o homem também é viajado. Aquilo é espetacular. Pá. Ele gosta de viajar. Eu ia falar de qualquer coisa. Eu adorava ser aquilo. Sim, epá, isto vai ficar gravado no nosso método de trabalho, que é estar no 9GAG a ver coisas. A ver coisas. Não, eu ia dizer que uma das coisas que fica 2011 como marco é o 9GAG, se tornou um dos sites mais recentes. O 9GAG, o Membuzz, o Very Demotivational. Epá, de repente a malta começou a aderir a este espírito interno. Já estou cansado, não é? Justamente. Já estás cansado. Pá, eu gosto imenso, mas começa a tornar-se aborrecido toda a gente a partilhar. Todos os dias são milhares de publicações e milhares de partilhas e tudo. Pá, não tenho paciência. Não gostas de partilhar? O que nós gostamos aqui eu de partilhar? Piada, eu acho piada porque... Eu acho piada. Acho é a malta nova. Mas é aquele fenómeno de repente... Mas eu acho giro os jovens agora estarem... Porquê é que isto parou? Não parou nada. Parou. Porque está no outro, Ruben, é o outro fecheiro, estás a ver? Ah, continua é. A gravar. Ah, muito bem. Não, isto não aconteceu. Isto não aconteceu. Está bem. Está bom. Não, mas o que eu vos ia dizer... Ah, depois disto do 9gag e depois de nós termos tido algum medo que tudo isto parasse e gravasse... Não sei, que isto não é gravação, isto é direto. O que é que eu fui dizer? O nosso direto de passagem de ano fosse por água abaixo... Momento, Nicola. Já temos jingle e tudo. Epá, o interessante disto tudo é que houve alguém que se lembrou de rasgar... O pacotinho do açúcar de forma mais explícita que o normal, e então há aí uma parte que eu não consigo ler. Mas temos hoje três pacotinhos de Nicola, dos três cafés que nós bebemos. Um deles diz: uma noite vou percorrer todos os oceanos contigo. Hoje é a noite. Estúpido. Ou seja, quem vai passar a passagem andando em Lisboa pode muito bem fazer isto. Uma noite troco das voltas, hoje é a noite. Ou seja, há muita malta vai ficar perdida de bêbada e vai ficar com as voltas trocadas. E o terceiro pacotinho vai ser dito por Ana Nascimento. Vamos lá então. Vou postar um like em ti. É o mais bonito e o mais sensual destes momentos, Nicola. Alguma palavra para este momento absolutamente extraordinário? Considero-me seduzido. Mas imagina que destes três, qual destes três é que te faria cair aos pés de uma bela donzela? É o do like. É do like, obviamente. É do like. Momento, Nicola. Pronto, acabou. Basta depois da EDP, depois de alguma conversa paralela esquina. E deste momento. Depois de alguma conversa de esquina. E depois deste momento, Nicola, e de mais uma frase de Ana Nascimento no nosso programa, ela está a tomar conta disto, basicamente. Vamos então falar, já porque estamos a falar de passagem de ano, vamos falar da Madeira. Que vai ter um plano de austeridade, daqueles planos bem catitas, vai fazer com que tudo fique mais caro, vai haver portagens nas autoestradas madeirenses, o IVA vai aumentar de 17% para 22%. Alberto, eu já disse que não ia haver portagens. Não, mas vai. Eu telefonei ao Vitor Gaspar ontem à noite. Não pode haver desgraçados, eles estão ali em 10 grados? Metros quadrados e eu vou pôr ali portagens, a sério, que é demasiado pequeno para haver portagens. Não sei, pá, a única coisa que... ao que parece é que a passagem não vai continuar igual, vai haver fogo de artifício, mas a partir de 1 de janeiro de 2012 parece que as coisas vão mudar um bocadinho, vai ali haver umas modificações no sistema económico, privatizações, despedimentos, os salários vão ficar congelados, não vai haver subsídio de férias e Natal para a malta da função pública. Há uma medida que afeta diretamente o ISCSP. Que é? O aumento do imposto sobre o tabaco, porque há pois muito tabaco que se consome no ISCSP. É a bala da madeira. É verdade. É verdade. Vocês acabaram de denunciar uma situação complicada. Mas poderemos então continuar a falar um bocadinho sobre a Madeira. Primeiro, passagem de ano. 3 milhões de euros em fogo de artifício. Em prol do turismo, parece-me bem. Tens a mesma opinião do... Não, não tenho. Estou a brincar. Não, mas 3 milhões... Mas é verdade, 3 milhões em fogo de artifício para teres lá 250 mil ingleses, porque não? Vocês sabiam que o Briguel é sobrinho do presidente do Marítimo? Por isso é que está lá. Que ele é... capitão de equipa, foi só um à parte, continua. Uma das coisas que eu deixaria aqui no ar e que gostava muito de perguntar a Alberto João Jardim é porque é que as obras no estádio dos Barreiros não avançam mais? Aquilo chegou uma parte, construíram a bancada central e aquilo está construído há cerca de 6 meses e não metem cadeiras em lado nenhum, aquilo não há maneira de abrir. E aliás, as pessoas não falam dos melhores também. Que o Miguel é sobrinho do presidente. Sim. Acho que isso responde à tua pergunta sobre porque é que as obras no estádio do Marítimo não andam. Eu gosto muito daquele nome. Eu gosto muito do Marítimo. Alberdam. Parece o nome de antibiótico. É o make-up mais caster da liga. Alberdam, Roberto Sousa e... E o Rafael Miranda. O nome cantou Pimba. Mais caster. Porquê que tu vais? Bem, Madeira. Plano de austeridade, as coisas vão mudar na terra do tio Alberto João Jardim, a carta de intenções, ao que parece, o plano de intenções ou a carta de intenções ou memorando, que lhe queiram chamar, vai ser assinado no dia 16 de janeiro e vamos ter uma madeira diferente no futuro. Aliás, são precisos já 80 milhões de euros para pagamentos urgentes, ou seja, a Madeira está realmente metida num daqueles buracos bem fundos. que vos apraz dizer sobre esta região autónoma? É caso para dizer que a Madeira está à deriva. A Madeira. O que eu não sabia é que as Canárias fazem concorrência à Madeira. Ah, ontem estava a ouvir um diretor de hotel da Madeira que diz que o IVA ao subir para 22% vai fazer com que a malta toda vá desviar-se para as Canárias. Pá, as Canárias ficam tão perto da Madeira, mais ou menos, não é? Então, isso é que eu não sei nada de geografia. O próximo passo é conquistarmos as Canárias. Depois de Toledo, atiramos às Canárias. Atiramos às Canárias. O que é que há lá nas Canárias, interessante? Qual é a equipa de futebol que lá? O Maiorca. Maiorca? Ah? Maiorca não é nas Canárias. Não. Grande barbaridade. O Maiorca não é nas Canárias? Claro que não. Oi, mas pesquisei no Google. Ei, opa, Otávio já bebeu 3 copos de champanhe. Ah? Não? Então, mas... Maiorca é onde? Então, mas o que é que isto está aqui? Então, mas o que é isto? Vocês pensam que isto é passagem de ano ou quê? Maiorca é onde? Maiorca é onde? Não sei, já vou ver. O que eu gostava de saber era o que é que vai acontecer à Madeira, aos madeirenses que vão passar, se calhar, por dificuldades, estás como nós. Maiorca é nas Baleares. Porquê que está a falar de... Era o que eu ia dizer a seguir. Verdade, true story. Mas o que é que há nas Canárias? O Tenerife. É verdade, O Tenerife é que joga nas Canárias. Madeira. Sério, agora. Vamos falar um bocadinho da Madeira. Otávio, por favor. Uma vez. Rui, fala da Madeira. Epá, não brinca, não. Joguei um jogo com a Ana em que ela me dizia cidades e eu dizia-lhe nomes de estádios. Ana. Foi muito giro. Epá. Ana, no próximo ano, 2012, vai ser a nossa repórter especial. Nós vamos ter uma rúbrica de reportagens na rua, no metro, e ela que vai fazer. Estou a ver aqueles extras da Casa dos Segredos e tal, que aparece uma pessoa a perguntar o que é que deve sair. Nós vamos fazer igual. Qual é o nome deste programa que deve sair? O Nuno Heró e a Marta são comentadores. Ah, e Las Palmas também. Espera, eu quero dizer isto. Rubem, dá-me só 20 segundos. Dá. O Nuno Heró e a Marta sim. São comentadores da Casa dos Segredos. É verdade. Pois é, graça também. Houve, muito simples. Matem-me esta gente. Rui. Essa vida. Eu sou um gajo drástico. Essa vida. Eu já fui colega da Marta, em rádio. Gosto muito dela. O Nuneiro não o conheço. Ah, uma vez estava no Chiado, o Nuneiro estava a sair da Zara e eu começo a gritar para o Nuneiro. Estava tipo no meio da rua. Eu estava lá e foi uma grande vergonha. E ele disse-me adeus. Se bem que eu, esta semana. Sim. Eu jantei com o grande Raminhos. Epá, e foi muito engraçado, pá. O Rui há uns dias mandou uma mensagem. Correrasse, pá. Estou a jantar com o Raminhos. E eu perguntei, mas estás ao lado dele? Ele não me respondeu mais. O que aconteceu? Tu estavas mesmo a jantar? Isso não interessa o que aconteceu. Não interessa, mas estava a jantar. Mas estavas a jantar ao lado dele, conversaste com ele? Sim. Ou estavas tipo nesta mesa e ele para aí 20 metros de distância? Não. E depois reparei... Depois reparei que fizeste um pedido de amizade ao... Sim. E ele aceitou. Sim, sim. Madeira. Ora bem, pá, finalmente... Eu não quero que morra ninguém, atenção. Sim, sim, fica esse pedido feito. Finalmente vai haver alguma coerência e houve alguma coragem política, nem que seja numa situação limite. E a Madeira vai começar a ter pelo menos um comportamento, ou os governantes da Madeira vão passar a ter um comportamento minimamente coerente com aquilo que é feito no continente. Finalmente eles vão começar a ter uma carga fiscal mais parecida à da malta do continente. Finalmente vai haver alguns cortes a nível de função pública. Finalmente o investimento público da Madeira e aquelas inaugurações que o Sr. Jardim tanto gosta vão começar a ter um certo limite. Denota aí algum ressentimento nas tuas palavras? Vocês sabiam que o Jokanovic está a treinar a União da Madeira. Treinou nacional, sim, podes continuar. Quero dizer, não é propriamente com agrado que eu digo que eu vejo um país intervencionado e como se fizesse parte de uma outra realidade. Senhor Jardim, de inauguração em inauguração, de despesa em despesa, de com todo o respeito, pouca vergonha em pouca vergonha. Mas finalmente eu acho que isto vai ter um bocadinho, ou seja, atualização das taxas de IRS e de IRC. Atualização do IVA, corte de 20% nas despesas, sobretudo transferências para serviços e fundos autónomos, redução do número de funcionários públicos, cortes no Serviço Regional de Saúde, corte de 70% no investimento público, eu acho que isto é assinalável, ou seja, um limite de 150 milhões de euros. Isto tudo para que no final da atual legislatura a dívida da Madeira não seja superior a 40% do PIB da região. Entretanto, ouvi também os argumentos do líder do CDS Madeira, o José Manuel Rodrigues, que veio um bocadinho confirmar aquela cisão que há e que o continente não geriu muito bem durante as passadas eleições na Madeira entre o CDS e o PSD. Mas fico satisfeito, finalmente, que tenha havido um bocado de coragem para impor uma certa restrição e algum uma linha condutora à governação de Alberto João Jardim, com todo o respeito, e sei que fez muito pelo povo madeirense, mas também sei que foi feito à conta de uma total irresponsabilidade e de um total alinhamento daquilo que é uma boa gestão das finanças públicas. Este comentário foi patrocinado por alguém. Eu quero patrocinar este comentário. Tu aprovas esta mensagem, não é? Aprovo. Porque já era. Posso falar? Também quero falar. Sim, mas podes falar. Eu só digo barbaridades, mas eu quero falar na mesma. Fala. Tal como o meu amigo Otávio disse, eu acho que devemos todos puxar para o mesmo lado. É uma frase muito. Vamos puxar para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para baixo. Ah, sim. Puxar todos para baixo. Sim. Sim, mas acho que já era a altura de os madeirenses como portugueses terem as mesmas. Quase as mesmas cargas que nós temos cá em cima. E além disso, eu acho que alguém que prejudica uma região ou um governo ou que tem uma gestão danosa. Contínua, deve ser punido por tal. Sou um bocado radical, talvez, mas acho que deve ser punido por tal. Chama-lhe de prisão, chama-lhe o que tu quiseres. Aquela proposta da JSD de criminalizar os políticos. Por que não? Parece também muito razoável. Mas tudo preso. São opiniões. Tudo preso. O tempo de antena de Rui Miguel Salvador é da responsabilidade do próprio. Imagina isto. O 24 horas com a capa. Tudo preso. O 24 horas que já fez um título. Epá, nós nunca dissemos isto em rádio, mas o 24 horas já fez um título com a seguinte frase emblemática. Podes dizer? Todos mortos. Já fez esta frase. Já fez esta. Lindo. Ainda nos tempos em que havia um gajo só para dar títulos no 24 horas. E como dizia o célebre António Espanhol. E fez uma capa com argel. A dar um abraço a António Espanhol, que deverá estar a ouvir-nos. Por causa de fraldas. Claramente. Já viram? Não é? Em relação à Madeira, estamos também conversados. Vamos também depois acompanhar a situação. Não vale a pena chatearmos muito com dinheiro. Já é passagem de ano. Estamos todos as mãos largas. Let's do it. Da Madeira ter uma dívida de mais de 6 mil milhões de euros. São peanuts. O Rui Salvador está com um fato Armani. Tu estás elegantérrimo e pronto para agarrar esta noite de passagem de ano. Eu também, com esta camisa maravilhosa. Não é? Não é? É muito... Para saberem qual é a minha camisa, googlem Vítor Pereira. E depois fecham a cor das camisas dele. É igual. Já que estamos em passagem de ano, e já que estamos aqui todos a festejar o final de 2011, o início de 2012, é sinal que estamos vivos ainda bem, segundo o calendário Maia, só até dia 21 de dezembro, nós vamos fazer uma previsão daquilo que vai ser 2012, mas antes disso vamos falar um bocadinho de 2011, sim. Vamos ver o melhor e o pior deste ano que passou nas mais diversas áreas. Querem começar por qual área aqui do nosso Portugal? Querem começar por quê? Cultura? Economia? Quais falar com sotaque? Começa por economia. Vamos falar então dessa palavra que as pessoas não estão nada habituadas a ouvir, que é a economia, que é isso, ninguém sabe. O que é que foi melhor e pior em Portugal a nível económico em 2011? Melhor? Epá, não sei. Otávio fala primeiro. Ele fala primeiro. Mas vamos falar um bocadinho de economia, que ficou marcada pela intervenção externa da Troika, uma palavra russa, com 140 caracteres. Ninguém aqui percebeu agora. Eu percebi. Perceberam? Pronto, Rússia, Putin, Medvedev, ok. Ficou marcado então para a intervenção externa da Troika e pouco mais. Vai-nos ditar basicamente o nosso futuro em 2012, 2013, 2014, 2015 e por aí em diante. Positivo, epá, o Otávio tem notícias positivas, não é? É assim, foi um ano de facto muito complicado e em que é difícil encontrar algo positivo, até porque, segundo se diz, não houve, e é verdade, não houve, a nível económico, não houve vida para além do déficit, sobretudo em Portugal e na maior parte das economias europeias. Tive que me esforçar um bocadinho para encontrar algo positivo e no meio de tanta desgraça a única coisa que encontrei positiva no nosso país foi o aumento das exportações, ou seja, houve um desagravamento do déficit da balança comercial, mas substancial a nível económico não houve nada. Um ano em que fomos intervencionados, num ano em que temos, em que já começámos a pagar o empréstimo à Troika, num ano em que houve um ataque completamente desmedido e completamente descarado à própria União Europeia e ao Euro, através das agências de notação financeira, como dizia o Miguel Sousa Tavares, e que a Europa não soube reagir por falta de liderança, parece-me que esta é a única notícia, ou é o único facto que posso sublinhar como positivo. As exportações, nós que exportámos, exportámos um coentrão, por exemplo, é preciso. O coentrão que fez um tratamento à cara e agora está sem borbulhas, é fantástico. Não sei se vocês repararam na entrevista dele no Record, ele está, e o Nascimento acabou de adormecer, mas ele está absolutamente fantástico, está com uma cara limpíssima. Fantástico. Se o Otávio diz que isto é positivo, eu acredito e subscrevi também o momento positivo e económico do ano, portanto passa ao negativo. Há pouco falei em trio de ataque, ele utilizou uma frase do Rui Oliveira e Costa, que ele utiliza muito, subscrevo. Subscrevo. Eu subscrevo. O Rui Oliveira, Costa... Oliveira e Costa que diz que o Danilo vai ser o reforço do ano. Sim, e o Rui Oliveira, Oliveira e Costa que nunca dá mais de 6% ao CDS em sondagens. Falámos de economia, mas agora então falar um bocadinho de... Pera, ainda falta negativo. O qual é o negativo? Não é negativo, tantos, não... então um ano negro para a economia portuguesa. Tu falaste do déficit, pá. Fala da questão do déficit, da parte das agências de rating que fizeram um ataque ao euro. A dívida, o facto de termos sido intervencionados também pela Troika também é um aspecto, queiramos ou não, negativo, porque vamos ter que pagar o empréstimo. Austeridade toda que temos vindo a sentir, tudo isto são aspectos negativos. Aliás, eu acho que a nossa economia nos últimos anos não tem grandes factos positivos dos quais possa gabar. Portanto, vocês já viram agora a nova histeria que existe, que é as contas do Banco Central Europeu, está tudo cheio de medo que aquilo seja uma contabilidade assim fora do normal. Uhum. Epá, nós estamos completamente desgraçados, ninguém tem confiança em nós, já viram isto? É assim, meu caro. Malta ali fora com garrafas de champanhe na mão a curtir. Nestes dias houve um Nobel de Economia que disse que a Europa devia estar preparada para a saída de Portugal do euro. Mas do qual? Da Polónia? Ou este? O da moeda? O da moeda, exatamente. O outro também saímos rápido. Não, também fomos à vida, sim. A Alemanha. O Coentrão disse que nós íamos ganhar a Alemanha. O Coentrão diz muitas coisas. Falamos passado então, também ser campeão. Sou maluco para o Benfica e quer voltar. Não, por favor. Já falamos de economia? Já, está falado. Epá, mas o Coentrão está mesmo bonito. Vamos falar agora um bocadinho de política. Desculpa, exagerei agora. Vamos falar relacionado com a economia, está relacionado à política. E isto porquê? Porque nós tivemos eleições presidenciais em janeiro, quase ninguém se lembra. Tivemos depois a queda do José Sócrates, que entretanto viajou para Paris. Gosto muito de dizer isto, Paris. Foi estudar filosofia. E tivemos então a eleição do primeiro-ministro de Pedro Passos Coelho. Filosofia. Essa frase dá-me sempre vontade de rir. José Sócrates foi para Paris estudar filosofia. Não foi o meu sotaque, é? Não, é mesmo o facto em si. O facto em si. Foste à filosofia, foste estar a chamada ética que não teve durante 6 anos. Random stuff is random. Pedro Passos Coelho assumiu então o lugar de primeiro-ministro. Tivemos a questão na Madeira, afinal a Madeira tem um buraco. Não foi só as cheias que deram cabo daquilo, foi também o buraco da Madeira. E vamos ter no próximo ano, a nível político, um ano dificílimo, com colocada já a hipótese de várias convulsões sociais. Existe algum medo por parte das autoridades que isto descambe em algo tipo Grécia, com aqueles molotov, porrada de meia-noite, molotov é o pudim. Molotov e coisas assim do género. Facto positivo do ano a nível político. Não temos assim muito por onde escolher. Vou falar os meus 30 segundos, depois o Otávio devagar. Facto positivo, a queda de José Sócrates. Fogo, Rui. Facto negativo, a falta de liderança europeia, o medo de todos os países em se assumirem perante uma Europa unida. É só isto. Muito bem. Para mim, facto positivo. Pois bem, facto positivo já é Manuel Coelho, que deu mote a muita risada e muita brincadeira. Acho que foi. Deu para uma pessoa desanuviar. Pá, facto negativo, sinceramente, pá, na minha opinião, a contradição de Pedro Passos Coelho, que durante a campanha eleitoral disse 13º e 14º mês, pá, nós vamos cortar isso, pá, não digam parvoíces, e depois, afinal, ao que parece, nos próximos 2 anos não vai haver subsídio de férias e de Natal para a função pública. Pá, mas isto sou eu. Agora, o Otávio vai dar-nos a sua análise política, e depois, no fim, atenção, teremos um espaço para livros também. Ele já pediu. Ele já pediu. Muito já... bom, gostei imenso. Ele já pediu. Não gostei do fim, vou ler outra vez. Já está, muito bom. Marcelo Rebelo de Sousa que está a repensar ir para o Porto Canal porque o seu amigo Júlio Magalhães vai para lá. É verdade. É verdade. Mas, Otávio, que está a fazer esta emissão do Recife, alguma coisa assim. O Irlanda. E que vai daqui a bocado elogiar a equipa de handball do Caçadores das Taipas porque subiu à terceira divisão regional e vai oferecer um casco ao tio Roberto. E vai ser pá! Não, e vai mandar esse casco, e vai mandar esse casco via Sudexpress. E vai recomendar um livro que é A Cultura da Batata em Mirandela, desde 1923. Sim, sim. Uma análise de crónica. Uma oração de sapiência. Uma tese sobre isso. Não, oração de sapiência. Oração de sapiência é melhor. Já vi muitas engraçadas, por acaso. Epá. Ok. Crítica. Eu vou voltar a usar a palavra subscrevo, porque apesar de todas as coisas negativas e apesar do carrossel que foi a política portuguesa e mesmo a política europeia ao longo de 2011, eu acho que o facto mais assinalável é a admissão de José Sócrates. Independentemente do governo Passos Coelho estar ou não a cumprir o prometido ou estar a defraudar algumas expectativas, eu acho que o facto de José Sócrates, o fim de ciclo de José Sócrates só por si, para mim já era positivo. Valia per si. Pois, destaquei também uma coisa que, não sendo um facto político, acaba por ter algum peso a nível da condução da política externa americana, e que foi a morte do Osama Bin Laden, que é, queiramos ou não, queiramos ou não, eu estou a falar, sim, da morte do Bin Laden e tu estás a ver. Não estou nada, não estou nada, vai continua a falar. Sim, sim, A morte do Bin Laden, que representa uma vitória na guerra contra o terrorismo. Será que Bin Laden foi mesmo morto? Não sei, eu prefiro acreditar que sim. Que representa uma vitória na luta contra o terrorismo, acaba por ser um bocadinho um porta-estandarte da campanha de Barack Obama para 2012, e creio que pronto, foi um marco também este ano. Do ponto de vista político, temos mais algumas coisas que podíamos assinalar, mas eu fico mesmo por esta. Positivo, fim da governação Sócrates, e o fim de Osama Bin Laden também. Temos que arranjar alguém do PSP este programa, falar a sério. Porque vamos ser castigados por isto. Porque nós temos. Não. É que venha quem vier. Pá. Nós já temos um processo em tribunal. Já temos já. Continua. Não temos. Continua. Então era do Helvas, é do Mário Nogueira. E quem mais? E agora é o Sócrates. E lá do, de Parry. E do Nuno Herói. O Sócrates quer distância dos tribunais. O Nuno Herói. É pá, mas e do Nuno Herói da Marta. Pá, mas tu lembras desse momento épico que chamo o Nuno Herói do outro lado? É pá, foi genial. Pá, Lisboa, gosto tanto de ti. Política e economia. Ele mandou-te um beijinho. Depois mandou. Depois temos faltou o negativo, política, o fundo. Eu já disse. Não, agora mas... então não disse. Desculpa. Eu esta opção deste governo, confesso, esta opção pela austeridade, demasiado elevada, não digo ao limite, mas esta opção pela austeridade, para além do exigido pela Troika, pelo memorando. Subscreve uma palavra, portanto, que não foi utilizada aqui. E a decisão política da venda do BPN. Pelo valor que foi e nos moldes em que foi feito e a quem foi feita. O Mira Amaral, a nível de dicção, aquilo é pavoroso. Não faço ideia de quem estás a falar, continua. Não, o dono do BIC em Portugal. Ok. Economia, política, agora vamos entrar na questão cultural. Cultural. Vamos falar de sociedade. O que é que nós falássemos da sociedade? Não, depois já falamos sobre isso. A nível, podemos deixar isso para o fim. A nível cultural, eu sei que vocês não vão certamente gostar da referência que eu irei fazer. E certamente me irão achincalhar durante esta emissão e depois lá fora vão estar a dar algumas chapadas na minha cabeça. Mas eu gostaria de sublinhar para o disco da Adele. Eu gosto muito. Silêncio. O disco da Adele é muito bom. Tá bom. O 21. Bateu muitos recordes e tal, não. Vocês não gostam da Adele? Eu gosto. De ter a mão à cara. Não, eu estou a... Estás a processar a informação. Não, a pensar em que facto é que vou falar, é só por causa disso. Não estou... Mas gosto bastante, referenciar, gosto bastante do disco da Adele, um disco muito, muito, muito sentimental, muito bonito. E depois referenciar também... É um disco em grande. Estás molinho, deve ser da passagem de ano, estás em rim, estás sensível. O caviar está da cabo de mim. É um disco em grande. É um disco... e depois referenciar também outro facto positivo, vamos ter um novo festival em Portugal, no Porto, o Primavera, que já traz alguns nomes. O que é que o Rui acabou de... Estava tudo menos à espera que tu referisse o Primavera. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Essa cara de espanto e de regozijo. Coisa. Esqueci-me a palavra. Espera-nos um grande evento. Primavera no Porto, mais um festival. Pá, Portugal traz grandes, traz grandes nomes. Muito bom. Factos negativos. É pá, essencialmente, pá, a morte da Amy Winehouse. É pá, podemos apontar todo e qualquer defeito à, à senhora Amy, mas é pá, perdeu-se uma voz fantástica. Verdade. Pronto. Subscreve. Podíamos fazer depois a equipa do ano. Olha, mas vamos deixar Rui, deixamos o desporto para o final e depois deixamos o desporto para o final. Rui. Tu fazes previsões para 2019. Da cultura. Bem, tivemos um verão em grande, com grandes festivais de verão e grandes concertos. Também. Eu tive a sorte de ir a alguns e estar em alguns festivais e o ambiente foi ótimo. Foi este ano que tive a oportunidade de experimentar paredes de cor e não existe nada como aquela semana, aquele ambiente, aquela natureza, um palco no meio de um anfiteatro natural, é mesmo muito bom. Aspecto que tive também, referir aquela coisa do fato de ser património material. Eu não ligo muito, pois é. Vale o que vale, e sei que isto vai afetar muito o coração dos portugueses, eu estar a dizer que vale o que vale, mas vale o que vale. Há uma pessoa que estava-te a corrigir. Disseste património material. Ah, disse imaterial. Sim. Ou snap. Toma. Terceira intervenção da Nascimento nas conversas de esquina. Eu dou contá-las. O fato positivo também é que eu acho que se começa a perceber em Portugal que temos cá coisas boas. Ou seja, que temos músicos, que temos muitos escritores e muitos mesmo. Basta ir à procura, existem muitos escritores boas em Portugal. Atores, comediantes, o que for. Começa-se finalmente a perceber que temos... muitos artistas bons em Portugal a falar em português, a falar em inglês, o que for. Aliás, eu tenho uma teoria que se Portugal fosse ao lado da Alemanha, isto é um bocado cómico, mas isto é verdade, se Portugal fosse ao lado da Alemanha, os nossos artistas tinham uma exposição fantástica. Os escritores, os músicos, principalmente os músicos, porque tens Espanha e França que são dois países que ligam muito à música doméstica. Vai, tu vês os espanhóis que ligam muito à língua e traduzem tudo até aos Simpsons. Olá, sim. Alissa! Pronto. Que vale. Esse tipo de coisas. Sim. Portanto, eu acho que se começa a ter essa noção e isso é bom. Em o aspecto negativo, as mortes, claro, é sempre mal perdermos. É, e Mico se juntou ao grupo dos 27. Eu vou falar disso depois no desporto também, que também é muito mal. Por exemplo, pessoas tão novas e que podiam dar tanto ao mundo. Mas quero referir também, eu não acho que seja que o fim do Ministério da cultura seja muito gravoso. Acho que os cortes dos subsídios e muitas vezes também essas profissões, mais propriamente o teatro, não é muito, não é muito bem pago ou nada bem paga, e também às vezes, muitas vezes são espetáculos muito caros, apesar de serem bons, e eu já fui um par de vezes ao teatro se calhar, e foram espetáculos muito bons, muito caros para a carteira das pessoas atualmente. Portanto, o aspecto negativo é mesmo o aspecto económico, em todo o sentido. O preço das coisas, o que eles recebem, a falta de apoio, etc. Depois, se for ver por um lado, também não faz muito sentido o Estado estar a gastar dinheiro a apoiar peças de teatro que levam lá 5 ou 6 pessoas, percebes? E as pessoas estão a fazer crise também, cortam a cultura. É que os nossos festivais são os mais baratos da Europa de longe. Porque um Primavera em Barcelona custa 250, um Werchter custa 250, um Glastonbury custa 300 ou 250 também. E nós temos mais pequeninos, mas com muita qualidade também e mais baratos. E outra coisa, o Primavera vai ser um evento fabuloso. Tenho um desejo aqui a fazer ao Pai Natal, se ele ainda está por aqui, que é, pá, por favor, tragam o Tomorrowland a Portugal. É só isto que eu peço, ok? Obrigado. Otávio. Ai! Bom, eu concordo inteiramente com o que o Rui disse. Acho que Portugal tem vindo a diversificar e a melhorar substancialmente os cartazes dos festivais, para todos os gostos, para todas as idades. Acho que os festivais em Portugal estão cada vez, e a um preço relativamente acessível, tendo em conta o que é a média da cultura, mais baratos da Europa, tendo em conta do que é a realidade da cultura em Portugal, eu acho que os festivais têm um preço acessível até. E queria também sublinhar outra coisa. Finalmente a Fundação Saramago vai abrir portas ali na Casa dos Bicos, vai ser agora na primavera de 2012. Boa. A notícia, finalmente vai ser um espaço de fruição pública. Boa. E como pelo lado negativo, queria sublinhar também o facto da cultura em Portugal ser francamente cara, francamente dispendiosa. E os cortes estatais, obviamente, quando há neste tempos de crise, normalmente a cultura é sempre dos setores que mais sofre. E não se corta mais. Exatamente. E notou-se isso nos cortes ao, do ao financiamento. Teatro da Maria Segunda, por exemplo. Ao Teatro Nacional da Maria Segunda, que levou ao afastamento do Diogo Infante e da administradora Maria João Brilhante, que já foram substituídos entretanto. Portanto, eu acho que deveríamos repensar um bocadinho, porque a cultura é, de certa forma, é completamente uma forma de criação, de reinvenção e de educação do povo, e uma capacidade e uma catarse até importante nestes tempos muito difíceis. A palavra catarse foi usada aqui na Rádio Zero. Parabéns, Otávio. Temos agora pouco tempo para falar da sociedade e do desporto. Desporto no final. Despacha aí, sociedade em 30 segundos. Sociedade, muito rápido. Positivo. Miguel Gonçalves, o rapazinho que foi a prós e contras e usou a expressão bater punho. Ainda estive a ouvir uma palestra dele em Braga. Sim, o rapaz também, também. Contudo, pode ter aquele ar aluado, alucinado, etc. Mas o rapaz é, de facto, um exemplo. Parece-me, pelo discurso dele, se as ações dele forem consentâneas com o discurso, o rapaz é, de facto, fantástico. O rapaz é, de facto. Por outro lado, pela negativa, obviamente, destaca a morte de Steve Jobs. Não só pela morte em si, mas por uma ideia que ele veio transmitir, ou seja, nós estamos cada vez mais dependentes dos pequenos aparelhos que compõem o nosso dia-a-dia. Nós estamos cada vez mais dependentes daqueles gadgetzinhos e as relações humanas. Esta morte veio sublinhar a mudança de paradigma nas relações humanas, que, quanto a mim, não é totalmente benéfica para nós. Espetacular, vamos então. Daqui agora... a 20 anos o Otávio está a dar sociologia no ISCS. Pois é, vai ser. Eu quero passar ao desporto, antes sim, subscrevo. A facto positivo do ano, pá, Viperina da Nova Gente está cada vez mais espetacular. Desporto em 2011, pá, Barcelona, para mim, é o facto mais positivo do ano, uma equipa, pá, fantástica. Chamemos o que queiramos chamar ao Barcelona, eu às vezes passo-me com o Barcelona porque não precisam dos árbitros para nada. Ah, mas o Barcelona é uma equipa fantástica, uma equipa maravilhosa. Para mim vai ser a equipa do século XXI, 20, 20, 19, 18, pá, tudo. Facto negativo no desporto este ano. Epá, deixa-me não sei, pá. Não estou a ver nada. Quer perder aqui 30 segundos? Sim. Eu gosto muito de falar das pessoas que já morreram. Por exemplo, perdemos agora Sócrates, o nosso Arthur, etc. Gosto muito de falar das pessoas que já tiveram o seu tempo. Cumpriu a profecia. É verdade, já falamos disso. Já tiveram o seu tempo e que já foram. Mas quero falar ainda mais das pessoas que se perdem, muitas vezes em direto e com milhões de pessoas a assistir, e malta nova que lida muito ao desporto e ao mundo, e aqui refiro aquele jovem que morreu no NASCAR há um par de meses, e claro... Sim. O grande Marco Simoncelli, quer dizer, vimos um rapaz com 25 anos ou 24 desaparecer ali a fazer desporto do nada, e eu sinto muito essas coisas, porque é malta nova e estás habituado a vê-los correr ao fim de semana, e é um bocado estranho, de repente... Cria-se uma familiaridade gigante. Sim, claro. É verdade. Ainda por cima o Simoncelli era um novo Rossi, assim, por um bocado, percebes? O estilo de pessoa. Italiano, extravagante, e tenho muita pena de termos que assistir a essas coisas e, claro, desses jovens desaparecerem assim. Para mim, outro dos factos negativos, e tem a ver com a passada semana, que... Facto positivo. Portugal foi ao Euro de basquete também. Perdemos jogos todos, não interessa. Fomos ao Euro, é uma vitória. Portugal também foi ao Euro de rugby e... Não foi, não. Foi ao Mundial. Ao Mundial de rugby, perdeu 100-0, 100-3 com a Nova Zelândia, mas... Não interessa, uns senhores. Mas foram os senhores e são os verdadeiros senhores. Eu ia falar de um dos factos negativos que tem a ver com a passada semana. Eu fico com a sensação que não vamos ter Eusébio entre nós durante muito mais tempo. Isso deixa-me triste. Um dos ídolos, não do Benfica, mas do futebol em Portugal. Eu acho que o Eusébio é um ícone português. Um ícone português. Não há clubismo nestas coisas. Não pode haver. E sinto-me triste por ver mais uma recaída do... Inglaterra, pá. O Eusébio Inglaterra. Lembro-me uma vez, quando o Benfica foi jogar a Everton há um par de anos, o Eusébio entrou no estádio antes do jogo. E aquela gente levando, eles são loucos. Opa, pelo outro facto pelo negativo, Eusébio, outro facto negativo mundial, é o do Mundial de 66. É o desaparecimento, agora que falaste em Inglaterra, é o desaparecimento do Gary Speed, com 42 anos. Não sabe ainda bem as causas. Gary Speed com aquela camisola larguíssima do Newcastle. E foi um facto que chocou muita gente. Ele que era treinador da seleção do País de Gales, e que no dia antes de ter sido encontrado morto tinha dado uma entrevista em direto à BBC, são coisas da vida. Mas nós estamos aqui para falar de tristeza, vamos falar de coisas alegres com Otávio Oliveira. Bom, eu vou, pronto, já fizemos esta parte, este resumo, entre aspas, das perdas de pessoas importantes no desporto, que tinham algum papel a desempenhar. Eu preferi destacar aqueles que ainda estão vivos e os fenómenos desportivos propriamente ditos. Pela positiva, destaco Vettel, pela conquista do Mundial de Fórmula 1. Mais um título para Sebastian Loeb também, pela positiva. Kyle Evans, que depois de mais de 10 anos até a perseguir a vitória na Volta à França, conseguiu. E o Djokovic também, que fez um ano fantástico no ténis. O WRC, aquilo é um campeonato já, é a luta pelo segundo lugar. Exatamente. Sou obrigado a destacar também o Porto e o Barcelona. O meu Porto, pela conquista na Liga Europa, pelo ano fantástico do André Villas-Boas. Verdade, verdade. Pela negativa. Verdade. Destaco um dos meus ídolos, aliás, dois dos meus ídolos. Valentino Rossi, José Mourinho, porque de facto é muito complicado fazer face a este Barcelona, e os Lakers pela campanha menos boa na NBA do ano passado, ou deste ano. Essas três também me doem particularmente. Vamos então para a festa. Pá, temos 2 minutos até acabar isto. Temos que ir gingar um bocadinho e tal. Vamos talvez encontrar o amor de nossas vidas lá. Quem vai ganhar o campeonato este ano vai ser o Porto. Quem vai ganhar? Subscreve. Benfica, Inglaterra. Inglaterra, City. City. United. Quem vai ganhar o campeonato em Espanha vai ser o Barcelona. Real Madrid. Quem vai ganhar o campeonato em Itália? Juve. O que é que tem primeiro? Infelizmente, eu acho que vai ser o AC Milan. Juve. Pronto, o AC Milan. Eu também torço pela Juve, mas acho que não vai ganhar. Quem vai ganhar a Liga Europa? O Porto. Manchester City. Porto. Então, o Porto vai jogar com o Sporting. Ah, que giro. Liga dos Campeões. Quem é que vai ganhar a Liga dos Campeões? Barcelona? Campeonato Real, Liga dos Campeões, Barcelona. Liga dos Campeões, exatamente. Barcelona. Exatamente. Ano 2012, vamos ter remodelações no governo ou não? Não. Não? Não. Se tivermos, temos na mega pasta do Álvaro. Economia. Vês como sabes, tu sabes tanto. Obras públicas. Portugal vai sair do Euro, sim ou não? Não. Não? A Grécia vai sair do Euro, sim ou não? Não. Não? Tenista do ano. Quem vai ser a revelação do ano de 2012? A nível cultural? Lana Del Rey. Tenista do ano. Possível. Qual é o melhor festival pelo próximo ano? Okay. Rock in Rio, Alive Primavera, Até agora Alive. É. Pá, feliz 2012, malta! Tudo bom para vocês? Ainda são 7 da tarde, amigo. Poxão! Mas nós já abrimos os pomados. Ei, onde é que ele está? Já está a tomar. Otávio, tenista do ano. Tenista do ano? Sim. Pó ano. Federer, pá. Outra vez também acho que sim. Oh, malta, voltamos a encontrar então no próximo ano. Pá, tudo bom para vocês. Cuidado com os aumentos. Bom aí para todos. Pá, tudo bom para todos. Tudo bom. Vamos para a festa, bora! Tchau, tchau. Até para o ano.